O que vem aí não é nada de outro mundo, nem algo que você nunca tenha ouvido, mas com certeza é algo novo e diferente. Embarque nessa onda. Conexão Sertaneja. Fala, moçada, aqui quem fala é o El Lima e a partir de agora tá começando o programa de maior audiência do seu rádio, é o Conexão Sertaneja. A partir de agora, muita música bacana, muito som legal. E você, é claro, mandando ver aqui na programação através da nossa rede social, que é o Facebook, ou também através do e-mail. Facebook é fácil, facebook.com/conexão no rádio. Também você pode participar via e-mail, que é fácil, pedidosconexãosertaneja@hotmail.com. E a partir de agora, o programa de hoje, quarta-feira, vai começar muito bem. Pra começar, tem Thiago Lessa misturando tudo aqui no Conexão Sertaneja. Conexão Sertaneja, a conexão direta com você e a música sertaneja. Tô misturando tudo. Tudo, tô passando apertado. É cada coisa que eu tenho aprontado. Acabei misturando o nome das mulheres que eu pegava. Deu zebra, acabou, fiquei sem nada. Então saí pra beber, esquecer essa burrada. Misturei todas as bebidas que tem na balada. Fiquei chapado, falei pro DJ, deixa eu tocar. Vou misturar os ritmos pra galera dançar. Depois choquei um batidão acelerado. Ficou assim, vem que vem, vem que vem, vem que vem. No movimento do arrocha, arrocha, arrocha. Pra cima, pra cima. E sai do chão, se joga. Misturei funk com arrocha pesado. Depois choquei um batidão acelerado. Vem que vem, vem que vem, vem que vem. Um movimento do arrocha, arrocha, arrocha. Pra cima, pra cima. E sai do chão, se joga. Mistura tudo assim com Thales Lessa e vem. Tudo, tô passando apertado. É cada coisa que eu tenho aprontado. Acabei misturando o nome das mulheres que eu pegava. Deu zebra, acabou, fiquei sem nada. Então saí pra beber, esquecer essa burrada. E misturei todas as bebidas que tem na balada. Fiquei chapado, falei pro DJ, deixa eu tocar. Vou misturar os ritmos pra galera dançar. Hey, misturei funk com arrocha pesado. Depois joguei um batidão acelerado. Ficou assim, vem que vem, vem que vem, que vem que vem. No movimento do arrocha, arrocha, arrocha. Pra cima, pra cima. E sai do chão, se joga. Misturei funk com arrocha pesado. Depois joguei um batidão acelerado. Ficou assim. Vem que vem, vem que vem, que vem que vem. No movimento do arrocha, arrocha, arrocha. Pra cima, pra cima. E sai do chão, se joga. Sai do chão, vai. Você está ouvindo Conexão Sertaneja. E nós queremos saber quem tá apaixonado aí. Eu sei que tem muita gente hoje aqui que tá apaixonado como eu também estou. Que tá curtindo, que tá de bem com a vida. Mas sei que tem também quem não se apaixonou. Eu quero ouvir quem tá apaixonado. Eu quero ouvir quem tá acompanhado. Eu quero ouvir quem só tá pegando. Cuidado que você vai acabar se apaixonando. E dizer depois de um beijo molhado que tá apaixonado. mas sei que tem também quem não se apaixonou. Eu quero ouvir quem tá apaixonado, eu quero ouvir quem tá acompanhado, eu quero ouvir quem só tá pegando. Cuidado que você vai acabar se apaixonando. E dizer depois de um beijo molhado que tá apaixonada, que tá apaixonado. E dizer pra toda a zona sul, oh mon amour, te amo, I love you. E dizer depois de um beijo molhado que tá apaixonada, que tá apaixonado. E dizer pra toda a zona sul, oh mon amour, te amo, I love you. E dizer você. Depois de um beijo molhado, que tá apaixonada, que tá apaixonado. E dizer pra toda a zona sul, oh mon amour, te amo, I love you. Chega sul, chega sul, chega sul. Esse é o Trio Bravana, quem tá apaixonado aí no Conexão Sertaneja. Rolou por aqui também Thales Lessa, misturando tudo aqui na programação da sua rádio preferida. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pelo carinho. Eu sou o El Lima e a partir de agora, mais uma vez, né, El? Vamos levando muita música bacana, muito som legal pra você aqui no Conexão Sertaneja. E vamos abrindo mais uma sequência. Agora tem Vitor Vilas com João Neto e Frederico. Relaxa aqui no Conexão Sertaneja. Conexão Sertaneja. O sertanejo é o destaque. Eu tenho um plano, relaxa que eu tenho um plano. Você não me falou que seus pais estavam viajando. E calma que eu tenho um plano, relaxa, eu tenho um plano. Ferrou o sogrão que tá chegando. Você ligou de madrugada e disse vem pra cá. Eu tô aqui sozinho e ninguém vai atrapalhar. Meus pais já viajaram e me deixaram só. Meu irmão menorzinho também foi pra minha avó. Aí pensei, hoje vai dar certo. A nossa noite vai ser um sucesso. Logo depois e do primeiro beijo, a porta abriu e você entrou em desespero. E calma que eu tenho um plano, relaxa que eu tenho um plano. Você não me falou que seus pais estavam viajando. E calma que eu tenho um plano, relaxa, eu tenho um plano. Ferrou o sogrão que tá chegando. E calma que eu tenho um plano, relaxa, eu tenho um plano. Você não me falou que seus pais estavam viajando. E calma que eu tenho um plano, relaxa, eu tenho um plano. Ferrou o muro, eu vou pulando. É, Vitor Vilas, João Neto e Frederico também tem um plano. E é assim, ó. Você ligou de madrugada e disse vem pra cá. Eu tô aqui sozinha e ninguém vai atrapalhar. Meus pais já viajaram e me deixaram só. Meu irmão menorzinho também foi pra minha avó. Aí pensei, hoje vai dar certo. A nossa noite vai ser um sucesso. Logo depois e do primeiro beijo, a porta abriu, você entrou em desespero. E calma que eu tenho um plano, relaxa eu tenho um plano. Você não me falou que seus pais estavam viajando. E calma que eu tenho um plano, relaxa eu tenho um plano. Xiii, ferrou o sogrão que tá chegando. Calma que eu tenho um plano, relaxa eu tenho um plano. Você não me falou que seus pais estavam viajando. Calma que eu tenho um plano, relaxa, eu tenho um plano. Xiii, ferrou o muro, eu vou pulando. Calma, eu tenho um plano, relaxa, eu tenho um plano. Você não me falou que seus pais estavam viajando. É, calma que eu tenho um plano, relaxa, eu tenho um plano. Xiii, ferrou o muro, eu vou pulando. Com João Neto e Frederico e Vitor Vilas é assim, ó. Relaxa. Conexão Sertaneja. Música nova todo dia. Música.

da saudade é mais forte. Noite, sua escuridão em meu coração presume-se a morte. Por ela deixado, noite, a paixão que persiste me deixa tão triste sem ela ao meu lado. Conexão Sertaneja, detonando as melhores. Esse é o som do Christian Ralph, Noite. Rolou por aqui também a minha nova música. Pra quem quiser aí baixar, é só entrar no meu site. É o ellimasolo.com. Uau, uma gêmea, o nome da moda. E também tá no YouTube, pode ficar à vontade, tá bom? E rolou por aqui também Vitor Vilas com João Neto e Frederico. Relaxa, intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta com mais. Continue ligado. Conexão Sertaneja volta já. Voltamos a apresentar Conexão Sertaneja. Muito bem, já estamos de volta nesta quarta-feira animadérrima aqui no Conexão Sertaneja, né? Levando muita música bacana, eu sou o El Lima e a gente vai levando muita música legal pra você aqui no Conexão Sertaneja. Vamos que vamos, e agora abrindo mais uma sequência tem Diego e Vinícius com Cássio e Marcos, Paredão. Conexão Sertaneja, a conexão direta com você e a música sertaneja. Papi, who wanna get gas? Cheguei abrindo, bota a mala, sobe o paredão, aê. Agora treme tudo, esse boteco vai ferver. E tá pegando fogo no corpo dessa menina. Tá quebrando até embaixo e a galera tá em cima. E tá pegando fogo no corpo dessa menina. Tá quebrando até embaixo e a galera tá em cima. E tá pegando fogo, e o fogo dessa menina me deixa todo zoado no posto de gasolina. Pum, pum, pum, tô de bobeira. Não para de chegar a gente e a galera tá zoeira. Tum, tum, tum, ai que doideira. Os homens tudo lagado e as mulheres tudo solteira. Não para, não para, para, não para, não para não. Tá todo mundo pirado no som do meu pancadão. Não para, não para, para, não para, não para não. É Diego e Vinícius tocando no paredão. Não para, não para, para, não para, não para não. Tá todo mundo pirado no som do meu pancadão. Não para, não para, para, não para, não para não. É Diego e Vinícius tocando no paredão. Chega junto, Cássio e Marcos. Beijo, vem chegando pra você. Com Diego e Vinícius, vamos botar pra ferver. Cheguei abrindo, bota a mala, sobe o paredão, aí. Agora que treme tudo, esse boteco vai ferver. E tá pegando fogo no corpo dessa menina. Tá quebrando até embaixo e a galera tá em cima. E tá pegando fogo no corpo dessa menina. Tá quebrando até embaixo e a galera tá em cima. E tá pegando fogo no corpo dessa menina. Me deixa todo zoado no posto de gasolina. Tum, tum, tum, tô de bombeira. Não para de chegar a gente e a galera tá zoeira. Tum, tum, tum, é que doideira. Os homens tudo lagado e as mulheres tudo solteira. Não para, não para, para, não para, não para não. Tá todo mundo pirado no som do meu pancadão. Não para, não para, para, não para, não para não. Aqui é Cássio e Marcos tocando no paredão. Não para, não para, para, não para, não para não. Tá todo mundo pirado no som do meu pancadão. Não para, não para, para, não para, não para não. Aqui é Cássio e Marcos tocando no paredão. E tum, tum, tum, tô de bobeira. Não para de chegar a gente e a galera tá zoeira. Tum, tum, tum, é que doideira. Os homens tudo largado e as mulheres tudo solteira. Não para, não para, para, não para, não para não. Não para, não para, para, não para, não para não. Eu quero ver as novinhas vem descendo até o chão. E não para, não para, para, não para, não para não. Tá todo mundo virado. ligado no som do meu pancadão. Não para, não para, para, não para, não para, não. É Diego e Vinícius tocando no paredão. Não para, não para, para, não para, não para, não. Tá todo mundo pirado no som do meu pancadão. Não para, não para, para, não para, não para, não. Tamo junto e misturado tocando no paredão. Conexão Sertaneja, a festa no seu rádio. Enquanto em silêncio eu, apaixonado, te ouvi chorar. Te enviei os meus sinais, mas você ainda não entendeu, nem decifrou nenhum. Tão perto só você. Não deixo você ir pra longe de mim. O amor não tem fala, não tem forma e nem sempre se faz ver. Mas teu amor pode estar aí, bem perto de você. Te enviei os meus sinais, mas você ainda não entendeu, nem decifrou nenhum. Tão perto só você não viu que nossos destinos deu. Foi quem uniu, foi Deus quem te desenhou, foi Deus quem te criou e te mandou pra mim de presente. Não deixo você ir pra longe de mim. Foi Deus quem te desenhou, foi Deus quem te criou e te mandou pra mim de presente. Não deixo você ir pra longe de mim. Dom e Juan, foi Deus aqui no Conexão Sertaneja. Diego e Vinícius com Carco, com Cássio e Marcos, Uel. Ai, paredão, né? Aqui no Conexão Sertaneja, só música bacana, só som legal. Muito prazer, eu sou o Uel Lima e vou levando muita música bacana aqui na sua rádio preferida, né? Levando, é claro, aquele som sertanejo que rola em todas as rádios. Primeiro toca aqui na sua rádio no programa de maior audiência, que é o Conexão Sertaneja. Vamos abrindo mais uma sequência, tem Rick Renner, toma, toma. Conexão Sertaneja, o sertanejo é o destaque. Se você quer, toma, se você quer, toma, se você quer, toma, toma, toma, toma, toma. Se você quer, toma, se você quer, toma, se você quer, toma, toma, toma, toma, toma. Toma meu beijo, toma meu abraço, toma meu carinho, toma meu querer. Toma meu chamego cheio de malícia, tá uma delícia, só eu e você. Nessa safadeza, nesse pega-pega, pega com carinho onde quiser pegar. Vou acender.

você. Pega, usa e joga fora. Pode ir, eu não vou implorar, vou parar de sofrer. Pega, usa. Kleber Oliveira e banda, pega, usa e joga fora. Aqui no Conexão Sertaneja, rolou por aqui também Paulinha Fernandes. O som da Paulinha Fernandes é cuidar mais de mim aqui no Conexão Sertaneja. E rola o seu som, rola a sua música. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pelo carinho, tá bom? E agora vai começar a abrir mais uma sequência, mas antes eu quero mandar um beijo pra Anelisa, tá curtindo a programação, né, Aninha? Valeu, lá no Facebook. Muito obrigado pela audiência. Agora tem João Bosco e Vinícius, essa noite aqui no Conexão. O Conexão Sertaneja também está no Face. Acesse facebook.com/conexão no rádio e curta nossa página. Como me encontro em você, quando estou perto dos teus olhos, sei viver. Nada me faz bem quando me faz um simples toque das tuas mãos. Olha só, basta só te ver que o meu coração dispara e vem dizer essas palavras misturadas que definem a nossa paixão. A lua hoje vai fazer um filme sobre nós, nós dois. E numa cena eu vou beijar a minha estrela e declarar o meu amor. Essa noite eu quero te levar embora pra um sonho meu. Vou te mostrar lá dentro um anjo que implora por você. Sertaneja. Só as tops do sertanejo universitário. Eu tô cansado de ouvir esse famoso titi me queimando com as amigas, mas eu não tô nem aí. Vê se larga de besteira, vou te mandar a real. Vai viver a sua vida, vê se esquece do meu. Eu tô cansado de ouvir esse famoso titi me queimando com as amigas, mas eu não tô nem aí. Vê se larga de besteira, vou te mandar a real. Vai viver a sua vida, vê se esquece do meu. Yeah, ela não para de ligar. Na quarta-feira a galera se juntou, ela fica perturbando e quer fazer amor. Na quinta-feira vai rolar uma pelada, na sexta-feira nós tomando uma gelada. No sabadão eu já não sei o que fazer, chegou a domingueira, vou mandar ser esse cu. Eu tô cansado de ouvir esse famoso titi, me queimando com as amigas, mas eu não tô nem aí. Vê se larga de besteira, vou te mandar a real. Vai viver a sua vida, vê se esquece do meu. Eu tô cansado de ouvir esse famoso titi, me queimando com as amigas, mas eu não tô nem aí. Vê se larga de besteira, vou te mandar a real. Vai viver a sua vida, vê se esquece do meu. Vem, mulher! É, Cafimar! Eu já tô cansado de tititi, hein? Esse tititi vai dar o que falar. Segunda-feira ela começa a incomodar, na terça-feira ela não para de ligar. Chegou a quarta-feira, a galera se juntou, ela fica perturbando, diz que quer fazer amor. Na quinta-feira vai rolar uma pelada, na sexta-feira nós tomando uma gelada. Sabadão eu já não sei o que fazer, vem chegando a domingueira, vão mandar ceci. Eu tô cansado de ouvir esse famoso tititi, se queimando com as amigas, hoje eu não tô nem aí. Vê se larga de besteira, vou te mandar a real. Vai viver a sua vida, vê se esquece do meu. Tô cansado de ouvir esse famoso tititi, me queimando com as amigas, hoje eu não tô nem aí. Vê se larga de besteira, vou te mandar a real. Vai viver a sua vida, vê se esquece do meu. É, mulher! Eu tô cansado de ouvir esse famoso tititi, me queimando com as amigas, hoje eu não tô nem aí. Vê se larga de besteira, vou te mandar a real. Vai viver a sua vida, não se esquece do meu. Eu tô cansado de ouvir esse famoso tititi, me queimando com as amigas, hoje eu não tô nem aí. Vê se larga de besteira, vou te mandar a real. Vai viver a sua vida, não se esquece do meu. Pé, mulher! Conexão Sertaneja, detonando as melhores. Esse é o Bruno e Paulo Vitor, tititi, no Conexão Sertaneja. Falou por aqui também João Bosco e Vinícius, essa noite, só música de qualidade pra você no programa de maior audiência do seu rádio. Intervalo comercial, daqui a pouco o El volta, fica ligado. Continue ligado, Conexão Sertaneja volta já. Voltamos a apresentar Conexão Sertaneja. Já estamos de volta aqui no Conexão Sertaneja, ao vivo para a sua rádio preferida. Muito prazer, eu sou o El Lima e agora tá abrindo mais uma sequência com músicas de qualidade. Agora tem Victor e Léo com o Thiaguinho Maluco. Conexão Sertaneja, música nova todo dia. Resolvi tirar você da minha vida, no íntimo sentir que foi perdida a esperança de te amar e ser feliz. Você sabe do quanto abre mão pra te salvar, do desamor que te fez afastar. E pouco a pouco fica bem distante de mim. Perdoa se algum dia não fui completamente aquele que ao te ver ficou doente de amor. Eu fiquei maluco por sua beleza, juro que tenho certeza, vem o sol que nasce todo dia, voltarei a sorrir. Fiquei maluco por sua beleza, não pense que seja frieza, só vou achar calor em quem gosta de mim. Resolvi tirar você da minha vida, no íntimo senti que foi perdida a esperança de te amar e ser feliz. Você sabe do quanto abri mão pra te salvar, do desamor que te fez afastar. E pouco a pouco fica bem distante de mim. Perdoa se algum dia eu não fui completamente aquele que ao te ver ficou doente. De amor eu fiquei maluco com sua beleza. Juro que tenho certeza, feito o sol que nasce todo dia, voltarei a sorrir. Fiquei maluco com sua beleza. Não pense que seja frieza, só vou achar calor em quem gosta de mim. Agora eu quero o seguinte, Thiaguinho, vem cá. A tua praia, você sambando aqui. Você vem comigo? Samba, Thiaguinho, vai! A mulher! Sua beleza, juro que tenho certeza. Vem o sol que nasce todo dia, voltarei a sorrir. Fiquei maluco por sua beleza. Não pense que seja frieza, só vou achar calor em quem gosta de mim. Conexão Sertaneja, as Mina Pira. Bara bara bara, bere bere bere, bara bara bara, bere bere bere bere, bara bara bara, bere bere bere, bara bara bara, bere bere bere bere. Você vai ficar louca, vai ficar doidinha, doidinha dentro da roupa. E quando eu te pegar, vou fazer diferente. Tenho certeza, vai virar a sua mente. A bebida tá subindo, a cabeça enlouquecendo. O clima tá esquentando, só vai dar eu e você. Pra gente, então fazer o quê? Para, para. Michel Teló aqui no Conexão Sertaneja, só música bacana, só som legal pra você que tá curtindo o Conexão edição de quarta-feira, só música boa pra você que tá curtindo aqui na sua rádio preferida. E vamos que tem mais músicas, well. Agora tem Nando Moreno, Chore e Bebo. O Conexão Sertaneja também está no Face. Acesse facebook.com/conexãonorádio e curta nossa página. Joga a mãozinha pra cima, treme, treme, treme, treme, joga pra lá. Que delícia!

abafaram e acho que não preciso. Ô 2x1, esse tal de juiz é de comer ou de passar no cabelo? Coisa boa, não é? Eu não sei o que é esse trem não, mas deixa pra nós, 2x1. Segura, João Carreiro e Capataz. Eu só não tomo juízo, porque não engarrafar? E acho que não preciso. Eu só não tomo juízo, porque não engarrafar? E acho que não preciso. É só mãe e mulher que fica falando esses trem. Toma juízo, moleque, que isso é pro seu bem. Menino, cria juízo, você tem que virar homem. Eu só não crio juízo, porque não sei o que ele come. Eu só não tomo juízo, porque não engarrafar? E acho que não precisa. Eu só não tomo juízo, porque não engarrafar? E acho que não preciso. Eu só não tomo juízo, porque não engarrafaram. E acho que não preciso. Eu só não tomo juízo, porque não engarrafaram. E acho que não preciso. Porque não engarrafaram. E acho que não preciso. 2x1, não tomou juízo, rolou por aqui também Bruno e Marrone, Acorrentado em Você. Eita, nós, só música bacana pra você que tá curtindo Conexão Sertaneja. Abrindo mais uma sequência, Gabriel Gava, Vou Sair de Kombi. Mas antes quero mandar um beijo pra Annelise, tá ouvindo a programação, né, Aninha? Tá fazendo aniversário hoje, meu anjo. Parabéns, felicidades, muitos e muitos anos de vida. E agora tem Gabriel Gava, Vou Sair de Kombi, aqui no Conexão Sertaneja. O Conexão Sertaneja também está no Face. Acesse facebook.com/conexão no rádio e curta nossa página. Esquenta pra balada, sair só pra moer. Vamos pegar uma gata, meu sonata, fui bater. Fiquei desesperado, pensei, eu tô de pé. Nessa situação não vou pegar nenhuma mulher. Lembrei que o meu pai tem uma empresa de transporte. Então pensei comigo, sou um caboclo de sorte. Chegar lá no galpão, eu vou pegar logo um carão pra mim. Mas quando cheguei lá, achei a garagem vazia. Só tinha uma. Hoje não é o meu dia. Se não tem outro jeito, eu vou de Kombi, mas eu vou curtir. Vê se vai, senhor. Vou sair de Kombi, vou levar as gatas. Na minha Kombi cabe mais mulher do que no meu Sonata. Vou sair de Kombi, mas não vou a pé. Na balada minha Kombi é coletivo de mulher. Vou sair de Kombi, vou levar as gatas. Na minha Kombi cabe mais. Passe. E vou sair de Kombi, mas não vou a pé. Na balada minha Kombi é coletivo de mulher. Não esquenta pra balada, sair só pra moer. Vamos pegar uma gata, meu sonata, fui bater. Fiquei desesperado, pensei, eu tô de pé. Nessa situação não vou pegar nenhuma mulher. Lembrei que o meu pai tem uma empresa de transporte. Então pensei comigo, sou um caboclo de sorte. Chegar lá no galpão, eu vou pegar logo um carrão pra mim. É. Mas quando cheguei lá, achei a garagem vazia. Só tinha uma Kombi, hoje não é o meu dia. Se não tem outro jeito, eu vou de Kombi. Mas eu quero curtir. Simbora, vem! Vou sair de Kombi, vou levar as gatas. Na minha Kombi cabe mais mulher do que no meu Sonata. Vou sair de Kombi, mas não vou a pé. Na balada minha Kombi é coletivo de mulher. Vou sair de Kombi, vou levar as gatas. Na minha Kombi cabe mais mulher do que no meu Sonata. Vou sair de Kombi, mas não vou a pé. Na balada minha Kombi é coletivo de mulher. Vou sair de Kombi, vou levar as gatas. Na minha Kombi cabe mais mulher do que no meu Sonata. Vou sair de Kombi, mas não vou a pé.

da balada, que eu vou é sempre assim. Só eu fico na mão, nunca sobra mulher pra mim. Não sei se é maré de azar ou excesso de sucesso, mas tem alguma coisa de errado que não tá certo. Dinheiro eu tenho, comprei até uma dose, mas só serviu pros meus cunhados sair com minhas irmãs. Cê tá na mesma ou ficou com dó de mim? Vem com Elvis e Jeff da Rocha, agarradinho sozinha, Rocha, agarradinho sozinha, Rocha, agarradinho sozinha, Rocha, a Rocha, agarradinho sozinha, a Rocha, agarradinho sozinha, Rocha, agarradinho sozinha, Rocha, a Rocha, agarradinho sozinha. E olha só quem tá chegando de fiorino pra cantar com a gente aí, nosso amigo Gabriel Gava. E aí, menina, vamos rochar com Gabriel Gava e o Elvis e Jefferson. Simbora! Toda balada que eu vou é sempre assim. Só eu fico na mão, nunca sobra mulher pra mim. Não sei se é maré de azar ou excesso de sucesso, mas tem alguma coisa de errado que não tá certo. Dinheiro eu tenho, comprei até uma fiorina, mas só serviu pros meus cunhados sair com minhas irmãs. Cê tá na mesa, ficou com dó de mim. Vem com Gabriel Gava, a Rocha, fé! A Rocha agarradinho sozinha, a Rocha agarradinho sozinha, a Rocha, a Rocha agarradinho sozinha, a Rocha agarradinho sozinha, a Rocha agarradinho sozinha, a Rocha agarradinho sozinha, a Rocha agarradinha, a Rocha vem, vai! Sozinha, Rocha vem, a Rocha agarradinho sozinha, a Rocha agarradinho sozinha, a Rocha agarradinho sozinha. Valeu, Gabriel Gava, e a moda agora é... Rocha, rocha, rocha agarradinha. Valeu, os meninos, simbora! Elvis e Jefferson, a Rocha agarradinho sozinho, aqui no Conexão Sertaneja. Rolou por aqui também Guilherme Valim, tá massa na programação do Conexão Sertaneja, tá bom? E é o seguinte, galera, essas últimas três músicas eu quero mandar pra três pessoas especiais, pra Annelise, pro Robertão, meu amigo, e também pro Wesley, rapaziada que tá curtindo a programação. Muito obrigado pela audiência, tá bom, rapaziada? E abrindo a minha última sequência de hoje, tem Leonardo, Sem Vergonha e Sem Juízo. O Conexão Sertaneja também está no Face, acesse facebook.com/ Conexão no Rádio e curta nossa página. Pode machucar, pode me maltratar, pode até gritar no telefone e magoar. Falar que não gosta de mim, que mesmo assim eu vou tentando te entender. Eu sou paciente, posso compreender que essa reação é o ciúme, é a paixão. Essa história de exclusividade é só desejo, é só vontade. Um cheiro, um chamego, amor, e tudo acaba bem. Aí acaba a briga, acaba o xingamento, a gente até faz planos para o casamento. É um tal de beijinho, cheirinho, amorzinho, é um grude, é paixão pra vida inteira. E se pisar na bola, vira confusão. E se chegar mais tarde, é tapa, é beliscão. É um tal de cai fora, vai embora, se manda. E quem é que consegue entender? Sem vergonha, eu e você, descarados, sem juízo. Sem vergonha, eu e você, descarados, sem juízo. Sem vergonha, eu e você. Posso compreender que essa reação é o ciúme, é a paixão. Essa história de exclusividade é só desejo, é só vontade. Um beijo, um cheiro, um chamego, amor, e tudo acaba bem. Aí acaba a briga, acaba o xingamento, a gente até faz planos para o casamento. Beijinho, cheirinho, amorzinho.

vou chamar meus três amigos pra poder te conquistar. Tequila, uísque e vodka. Tequila, esse trio sei que eu vou te pegar. Tequila, uísque e vodka. Tequila, esse trio sei que eu vou te pegar. Sertaneja, detonando as melhores. Esse é o som, uma nova moda dos caras, né? Humberto e Ronaldo, Dia de Sorte. Falou por aqui também Jorge Matheus, Enquanto Houver Razões. A primeira dessa sequência foi Sem Vergonha e Sem Juízo com o Leonardo. Seguinte, galera, quarta-feira acabando o programa, mas amanhã na quinta a gente tá de volta. Beijo no coração de todo mundo, fiquem todos com Deus e até amanhã. Você ouviu o programa Conexão Sertaneja. Continue ligado na melhor. Vem aí mais um campeão de audiência.